Liga Aliança, eu vou... 230. Luna 230, com sua aproximação, chame torre na frequência 118, décimo 195. Positivo, até já, muito obrigado. Bom dia, gol 230, aproximação final. Luna 230, QNH 10 no meia, Oi, Salvador, bom dia, pra passar no Mike Kelly, Mike pronto. Salvador, Mike Kelly, Mike. Mike Kelly, Mike autorizado, táxi, reporte na táxi aí, papá. Reporta na papá, Mike Kelly. Bom dia, gol 230, aproximação final. Luna 230, reporte visual com campo. 230, autorizado pouso, pista na 0, vento variável 079. Positivo, 230, gente de pouso, pista na 0. Olha o Mike, olha o Mike na... Tango Mike, Charlie Mike, autorizado. Ingresso, pista no 7, reporte alinhado pronto. Agora já ingresso, a porta na porta, Mike Charlie Mike. Libera direito chama solo, 120 decimal 9. Alinhando o estrondo, Mike. Mike Charlie Mike, autorizado decolar a pista 107, vento variável 07 nós. Decolagem autorizado 17, Mike Charlie Mike. Mike Charlie Mike, decolado aos 3. Aos 3, 3, chame agora o controle 120, décima 8. Tango Mike Charlie Mike, contato radar na decolagem, se fazer a sedação voo 1 para o limite de voo 2430. Salvo 1-240, Mike Charlie Mike. Você autoriza a proa de coral pro Mike, Charlie Mike? Mike, Charlie Mike, autorizado. Mike. Controle, bom dia, tá 3726, informação outra. Tá 3726, sua identificação, deixa eu ver chegada da Bamed 1 para o nível 050, ajuste na 096. Positivo, 050, via Bamed, eu solicito um desvio da esquerda aqui aproximadamente para 55 a 50. Tá 3726, tem condições de mandar pro estado? Mais à frente, um pouquinho, não podemos voltar. É 3726, livre de desvio, após o desvio, vai na proa de etapa. Afirmativo, após o desvio, etapa 3720. Recatando o carro de água ali, sapatando o esquilo junto para funcionamento, na meia. Sapatando o esqui, esquilo Zulu, livre funcionamento, chama para o ataque. Sim, Zulu. que os livros táxi chame na taxiway Oscar, pode deixar o time trono 06. Só para dar a Oscar para o ingresso. Estado 2726. C3663, autorizado, alinhar e decolar, soma 0, vento 320 graus, 099. Alinha e decola, soma 0, C3663. Paz, posição 0 no meio, autorizado a LS, da pista no 0, repasse estabilizado. Positivo, 2016, posaremos no LS 3726, obrigado. Você poderia confirmar como recebe o esquilo? Ainda com um pouco de chiado, porém está possível a compreensão. O esquilo Zulu chama ele ali para o cabeceiro no 7. Está entrando um vento aqui bem na janelinha de mau tempo aqui, cara. C3663, 4-2, chame o controle de salvador em 1-2-0-10-68. 1-2-0-8, C3663. Controle de salvador, C3663, minha 7 decolou na escuta. C3663, contato radar na decolagem, após desenho saído, autorizado lá na proa de líder, subida para nível de voo 340. 2000 autorizado, Leda, subindo 340, C3663. Thank you. Tango Mike Charlie Mike, chame Centro Recife na frequência 128.135, alterna 125.1. 12835, 1351, Mike Charlie Mike. Já foi resolvido, já. Inclusive está ligado agora, poderia confirmar se já recebe aí? Sim. Maravilha. Aí a do ponto 97, aquele gelo com a 0140 Sarata. Gente, o Papatango, o Whisky Kilo Zulu. Autorizado decolagem pista 17, o vento 320 graus, 099. Ele está no Kilo Zulu. Mike Charlie Mike, 128.35, alterna 125.1. 128.35, 1351, Mike Charlie Mike. Decolagem 125.1. 1251, grato, Mike Charlie Mike. Papatango, Whisky Kilo Zulu, decolou aos 4.5, chame o controle Salvador em 120.8. Para informação, tem muito pássaro ali na... sobre a carteira, sobre a pista 1735. Gente, avistamento de pássaro. Eu achei, cara, sobre a pista. Gente... Olho cordial, bom dia, Papatango, Uisquilo Zulu. Papatango, Uisquilo Zulu, contato radar na decolagem, sobre a via Sardar, Boruna, para nível de voo, para 4 mil pés. O Uisquilo Zulu está atingindo condições visuais, propondo cancelamento na presente, prosseguindo pela linha do litoral, será mil pés. Papatango, Uisquilo Zulu, planeta e cancelador 1246. Mantenha-se em condições visuais, o nome do país no corredor até reposta através de fora da barra. Reportará o Kilo Zulu. O Patango, o Kilo Zulu, quando possível, chamado de pouso. Chamando pouso, Zuno 310. Copiado no 310. Pedro 726, completo de aproximação, chame torre na frequência 118.95. 895, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, tá 3726, vai estabilizando o ILS agora, 2 milhas para o externo. Se é 3726, confirma se estava estando no campo? Negativo ainda. Pode quando avistando o teu 3726, eu ajuste o altímetro agora em 1.095. Ok, 1015, já fazeremos o seu avistando, 3726. 3896, sua identificação do serviço chegada a Gomes e Uno para o nível de voo 050, ou assiste na 016. Gomes Uno, descendo por 050, ou no 016, tá 3295. Está visual a partir de 1700, porém até agora tem uma camada aqui à frente, não aviso da pista ainda. 6, 37 e 26. Boa na Proa 056, vai estar formação. 3896, livre de juízo, pode vir do 30 na Proa de Estado. Pode vir do 30 na Proa de Estado. 7726. 7726 do Estado, utilizado por 5.0, vento 320 graus, 089. Ok, pouso livre na hora certa, 37. 3726, solo ao 50, libere primeira direita, chame o Paulo Salvador no 21, decimal 9. Vai virar 219, então 3726. Botando o estilo do Uno, a trapa de conhecimento do controle e reportar, frequência livre. Graças 394. Voo 394, a sua identificação, dessa vez chegada da Mediono para o nível de voo 060, existe na 095. Mediono, 394. Novemente, cancelando a restrição de etapa para 2.000 pais, o ajuste na 095, autorizado a eletro, foi da pista no 0, reposto estabilizado. 2.000 com 0 no meio, reposto estabilizado, lista a restrição em etapa, 03296. Passando o nível 250, centro da Oscar. Ajuste 5196, sem identificação, dessa vez chegada da NAID 1, para o nível de voo 070, ajuste na 095. 070 no 095, ajuste 5196. Salvador da 3896. A 3896, prossiga. Solicito voar na Pro 080 para evitar a formação, descendo para 1700, recepção VLS. Bono 094 aguarde. A 3896, confirme. Pode considerar, por gentileza. A 3896 estabilizada? Receptando o localizador, a 3896. Fecha a 3896, complete aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 895, a 3896. Luna 094, acessar a identificação, deixa ver chegada da mais de Luna para o nível 080 e ajuste no 095. Confirmar por 094, 080 na bomba de Luna. Confirma. 080, bomba de Luna, ou 10 na bomba. Luna 394, deixa vir para 210, o ajuste no 095, autorizado a eletro acessor da pista no 0, reposto estabilizado. Luna 394, desce para 2, no 10, o ajuste no 0, no 5, autorizado a eletro acessor da pista no 0, reposto estabilizado. 2-1-0-1, 5-1-0-1-3-1-4. Ajuste em 1-9-6, desce para o nível de voo 050. 050, 5-1-0-0-1-0-9-4, desce para o nível de voo 060. 060, gol 1-0-9-4. 15, já está visual desde o certo. T3896, autorizado pelo Fisco no 0, vento 330 graus 089. Pouso autorizado na 10, tá 3896. Vento 330 graus, 089. Obrigado. Salvador 2171 da Voa Prone. Voo 2171, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhe e mantém, cabeceira 10. Você confirma o vento pro 2171? Vento 330 graus, 089. Sete. Na aproximação perdida da 3896. Da 3896, poderia confirmar o motivo? 15 nós de saldo. Pente da 3896, tempo. Aguarde transferência de comunicações. Aguardando, solicito aí aproximar, coordenar com o controle e retornar para 28. Pente. Gol 2171, informa a aeronave da TAM, a aeronave da TAM arremeteu, disse que recebeu 15 nós de cauda, o seu decola da pista 10 solicita prosseguir para 28. Prossegui 28, 2171. Eu peço que o seu taxi envie a pista e libere a pista na Delta para prosseguir com o táxi. São seguinte, o Gol 2171, taxi via Alfa, corrigindo, taxi via pista, libere a pista via Delta, taxi via Alfa e chame no ponto de parada Golf. Gente, via pista Delta, prossegue via Alfa, chame no ponto de parada Golf. Via 3896, chame o controle Salvador em 120.8. 208, boa. Negativo, Gol 1394, apresente curva à direita na proa 100. Direita 100, 294. Controle de Salvador da 3896. Na 3896, mantenha o eixo de decolagem, segura para M3 no país. Já atingiu 2000, da 3896, solicita o retorno para 28. Esquerda na proa 070. Esquerda 070, da 3896. E LSX da 22? Negativo, LS Zulu da pista 28. LS Zulu da 22, da 3896. Gol 1396, mantenha 3 no país. Azul 5196, curva direita na proa 100. Direita 100, azul 5196, pode descer para 5000? Sim. Descendo para 5000 na proa 100, azul 5196. Ok. Salvador, azul 4207. Azul 4207. Assim a identificação, voe na proa de Alagoinhas para interceptar a chegada e pitch. Autorizado descida até o nível de voo 070, informa que a pista em uso é a pista 28. Gente, pista 28, Alagoinhas e pitch. Controle voo 0094, confirma. Voo 0094, curva direita na proa 090. 090, gol 1896, curva direita para 180. Direita 180, da 3896. Limite ao localizador? Afirmo. Okay. 1 minuto para interceptar. Confirme a segunda instrução, senhor. Agora o último vetor para o localizador. Da 3896. Azul 5196, autorizado o vetor 4010, o ajuste na 095. 4010, 1095, 5196. Direita 96, complete curva direita na proa 250, nesta proa intercepta o localizador. Está autorizado o sinal de procedimento LS Zulu, pista 28, repasse estabilizado. Direita 250, poderia confirmar com a torre aí que nós não estamos recebendo ainda o sinal de LS da 28. 96, aguarde. Gol 2171, mantenha o ponto espera. Feito. Torre da... o controle da 3896? Repito. Autorizado, realiza a RENAV, que ainda está sem receber o sinal de localizador. A 3896 tem condições de ir na proa de serviço da 3693? Afirmativo. Lena Produção Revista 363, está autorizado sinal de procedimento LS da Tsuida, pista 28, reporte estabilizado. Reportará estabilizado na RNAV da 28, está 3899. Salvador Azul 4207. Precisa? Descida até que nível? Estou autorizado até o nível de voo 070. 070, legal. Clone 20 agora. Pode. Voo 1094, aguarde ser autorizado para cima do RNAV da pista 28. Sim, 094. Voo 1394, tem condições de efetuar o RNAV da pista 28? Afirmativo, voo na Pro 3962. Voo na Pro 3962, tem condições de completar? Afirmativo, tem condições. Ante voo na 394, voo na Pro do Serra Vista 362. 362. Salvador, muito bom dia, vamos nos 230, tem que dar informação aqui, autorização do tipo. Prossegue pro posto, está 3289. Certo. A 3289 estabilizada na RNAV? Afirmativo, visual com a pista, exatamente. A 3289 completa a aproximação, chame torre na frequência 198.95. 3895, está 3289. Gol 094, pode voar ao Serra Vitor 362. Gol 094, aguarde para voar ao Serra Vitor 362, é o número 4 na aproximação. Gente, aguardando, vai descer até 6.000, gol 094. Azul 4207, reduz a velocidade para 2509, número 5 na aproximação. Reduzindo 250. Chimal 9. 219, daqui a pouco. Voo 394, está autorizado a final do RNAV, desça para 2500 pés, o ajuste no 095, forma estabilizada. 2500, repete estabilizado, voo 394. Aeronaves para pouso em Salvador, a torre informa que há pássaros voando no eixo central da pista. Sim, 5967, solicitar realizar o RNAV também. Sete azul 5196, vou ir na proa da posição T-Pip para sequenciamento. Desça para 3.000 pés, o ajuste no 095. 3.000 pés, T-Pip para sequenciamento, está mantendo 2209, 5196. Azul 4207, seu número 5 para aproximação, reduz a velocidade para 2209. Está mantendo 220. No 094, vou ir na proa da posição T-Pip. T-Pip. 396, conforme informado pelo controle, informo pássaros à esquerda, na lateral esquerda da pista. Tá ciente, tá 3896. 362? Afirmo, 596. Vou ir na proa do 362, está autorizado. Procedimento da RNAV azul 596, informe estabilizado. 362, autorizado em RNAV 596. O gol no 094, para informação, senhor, realiza a RNAV da 28. 7, gol no 094, desça para 4.000 pés, o ajuste no 095, segue como número 3 na aproximação do RNAV. Gente, 4.015, reduzido já, 094. Voo 2171, é a torre? Prossiga. Informo na lateral esquerda da pista, próxima à cabeceira 10, pássaro, confirma se prossegue para decolagem ou aguarda. 2171. Ciente, voo 2171. Porém, mantenha o ponto de espera aguardando o instante. Mantenha. Gol no 394, o senhor poderia informar se recebe o localizador? Gol no 394, complete a aproximação em nave, chame a Torre Salvador, 1-18-95. 295. Solo ao 16, libere primeira direita e chame o Solo Salvador em 1-21-9 antes de ingresso na pista. Ok, para livrar na delta esquerda? Corrigindo a esquerda. Livrar na delta esquerda, chamando 219. 21-71, se autorizado, decola imediato. 21-71, porém manter o ponto de espera, a aeronave já 5 milhas de aproximação. Segurado para a Renata. Não tem condição de efetuar o cheque? Negativo. Sete. Confirma esse visual com o campo? Negativo, visual. Gol 1394, autorizado pouso, pista 10, corrigindo pista 28, o vento 320 graus, 08 nós, informo à esquerda da pista, nas proximidades da cabeceira 10, pássaros. Gente, gol 314. Gentileza, informa ao controle que agora recebe a LS. Gente. Papapá, Papa Vitor Charlie, prossiga. Acionamento autorizado, chame para o táxi o Papa Vitor Charlie. Não para 180 ou 2094. 1094. Confirmando sua posse de PIP, voa a Serra Vitor 363, Charlie. 362, autorizado Serra Vitor 363. Gente, após o 362, autorizado o 363. Outro 207, desça para 4010, o azul no 095. 4000 no 095, azul 4207. Exato 5196. Azul 5196, reduza para aproximação, chame a Torre Salvador, 1-18-95. 1895. Torre Salvador, 5196 estabilizado. No 5196, aguarde autorização de pouso, o ajuste é altímetro 1095. 1394, solo aos 20, libere primeira à esquerda na taxiway Charlie, Salvador, em 1-21-9. Chama 219, eu vou na 394. Eu sou autorizado ao final do R9, gol no 094. Gente, gol no 094. Azul 4207, desça para 25003. Pegue como número 2 na aproximação do R9. O ajuste no 095 e está presente e voe para o Serra Vitor 363. Para o 363, descendo para 2500, número 2. Pouso na 28, 5196. Ok. Rota informação, recebe glide e localizador, ok? Muito obrigado pela informação, gol no 094, completa final do R9 e chame a Torre Salvador, 1-18, decimal 95. Não por isso, 1895, bom trabalho. Charlie, livre o táxi, chame na taxiway Papá, o ajuste é altímetro em 1095. Chama o Papá, o Papá fica perto. Pera, né, Mafê? Azul 5196, solo 22, libere primeira esquerda na taxiway Delta. E chame o solo Salvador no 21.9. Esquerda na Delta, vem a solo Salvador no 21.9, em Coronado. Azul 4207, reduza para aproximação. Chame o solo Salvador, frequência 1.18.95. 18.95, reduzindo para aproximação. Azul 4207. Já chegou avistado, fechado pouso, pista 38, vento 310 graus, 109. Aterrado pouso na 28, gol 2109. Torre Salvador, azul 4207, boa. Azul 4207, continua a aproximação, número 2, para pouso, ajuste altímetro 1095. 2, aguardando. Está no ponto da Papa, o Papa PTK. Gente, o Papa Vitor Charlie tem condições de taxiar até a cabeceira 17 e prosseguir com proa norte sem interferência? Táxi a baixa altura, reporte na cabeceira 17 para iniciar a decolagem com proa nordeste, o Papa Vitor Charlie. Táxi até a cabeceira 17 a baixa altura, o Papa Vitor Charlie. Copa, hein? Enviado agora. Gol 1094, solo aos 25, libere a pista na taxiway Charlie, à esquerda, agilizando, por gentileza, o solo Salvador em 121.9.